Jesus, aviva, aviva o povo seu. Aviva, Jesus, aviva, aviva o povo de Deus. No dia de Pentecostes, o fogo do céu caiu. A igreja se alegrou, maravilhas aconteceram. Pedimos para repetir, o profeta também pediu. Aviva, Senhor, aviva, com o fogo que do céu caiu. Aviva, Jesus, aviva, aviva o povo seu. Aviva, Jesus, aviva, aviva o povo de Deus. A sua igreja é viva, queremos mais do seu poder. Aviva, Senhor, seu povo, Jesus, não nos deixes morrer. Fale em nosso meio,